Bom, hoje é o quarto domingo de Advento, o tempo que a gente fala desse aguardo do Natal. E essa semana a Débora estava falando que foi com a Bia no centro, lá em Curitiba, e acontece que ao chegar lá, né, todo mundo tem os olhos voltados para as crianças. O mercado inteiro está totalmente voltado para as crianças. Tentar vender, tentar comprar. As lojas estão absolutamente loucas por causa do monte de bugiganga de plástico para dar para criança. Ontem eu saí com a Débora e com a Kátia, acabei passando numa loja dessas, né? E fiz um rápido passeio socrático. Não sei se você notou que eu estava fazendo um passeio socrático pela loja, né? Vendo tudo que eu não preciso que tinha ali dentro. E quantidade de cor e de chamamento para as crianças de porcaria plástica. Porque é Natal. Porque é Natal. E o mercado sabe bem da importância das crianças nisso aí. Então, como a gente fez hoje de manhã, quando a gente acende as velas do Advento, e a Bia teve a oportunidade durante essas 4 semanas de acender a vela. Quem tiver a oportunidade de estar com criança, criança realmente é bem importante no Natal. Essa semana a gente vai ter uma série de textos que nos preparam até o dia do Natal, que é daqui uma semana. Que cada texto que a gente lê aqui, vocês dois que são pais que estão aqui, ou quem estiver ouvindo que tiver criança, senta e repassa os textos à moda das crianças. Conta a mesma história. Dê-se o trabalho que o mercado dá a si, para vender porcaria para elas. Eles tentam traduzir a linguagem de como elas precisam do brinquedo e não de brincar. A coisa mais importante para uma criança hoje é ganhar um brinquedo, não é brincar. A posse do brinquedo é mais importante para a criança do que o brincar. Por isso que eles ganham o brinquedo, jogam para trás e querem o próximo brinquedo e o próximo brinquedo. Alguém fez isso. A criança não é assim, naturalmente. A criança gosta de brincar. Os brinquedos têm uma obsolescência maior do que qualquer dos equipamentos que a gente vem a reclamar que tem obsolescência programada. Nossos equipamentos às vezes quebram com 6 meses, com 1 ano, com alguma coisa, porque está programado para isso. Tem brinquedo que a obsolescência é de 24 a 48 horas. No pau da goiaba. Porque o próximo dia de ganhar brinquedo já vem aí. Ganhar o brinquedo é um prazer mais importante do que brincar. O mercado consegue traduzir isso muito bem. Então, a primeira dica é que tudo que a gente possa fazer, a gente possa, mesmo que a gente esteja aqui entre adultos falando coisas, isso é que a gente sente com as crianças e conta a história. Vocês viram, alguns de vocês viram por anos eu sentando no chão e contando histórias para as crianças. Giovana cresceu contando história para ela quase todo dia. Histórias que eu inventava, histórias que vinham da Bíblia, histórias da vida moral, histórias... Foi sempre um hábito muito forte. Por quê? Ou eu conto essa história, ou alguém vai contar essa história. O jornal vai contar, alguém vai falar uma bobagem qualquer. E essas histórias podem ser história para encher linguiça, ou podem ser uma história que realmente vai marcar a vida da pessoa positivamente. Que vai traduzir, e o trabalho é seu, sabe por quê? Porque o cara do mercado tem esse trabalho. Como eu traduzo? Transformar um derivado de petróleo colorido em alguma coisa que você precisa. Imagina o trabalho que dá para você fazer, bolar, fazer o design, a propaganda, as cores, que cor usa, como é que é. Nego estuda, faz uma faculdade inteira, faz pós-graduação, faz não sei o quê, para fazer uma bugiganga plástica para que a criança tenha mais prazer de tê-la do que brincar. Por que que a gente não tem esse mesmo trabalho? Eu me pergunto, eu sempre tive muito trabalho. Giovana, quando era pequenininho, eu tive muito trabalho. Todos os natais, quando eu era pequenininho, era muitas vezes semanas e semanas fazendo algum presente, vocês lembram, né? Cortando madeira, planejando, às vezes 2, 3 meses, né? De planejamento, e era um presente. Agora era uma moça, agora ela pode ganhar livros, ela pode ler, ela pode começar a construir ela mesma as narrativas dela. Mas as crianças são realmente fundamentais no Natal, eu queria lembrar disso. Mesmo que seja só uma que esteja no nosso meio agora, espero que vocês no futuro tenham seus filhos também. E lembrem, né? As crianças realmente são importantes. Como você não dá importância para elas, para ficar tranquilo que o mercado dá. O mercado não esquece delas. Aliás, já está planejado o Dia das Crianças do ano que vem. Pode ficar tranquilo. Essa é a antecipação. Daqui já vai para o próximo, já vai para o próximo, já vai para o próximo e assim vai. O próximo Natal já está tudo planejado. Pensado, já tem reuniões. Tudo que eu estava pensando na loja que a gente entrou ontem. Falei, cara, como eu seria incapaz de ter uma loja dessa? Foi o meu primeiro pensamento socrático. Porque eu não conseguiria ter um grau de maldade tão grande de há 5 meses atrás sentar com um vendedor ou com vários vendedores e planejar todos os brinquedos que estariam ali em dezembro. Em julho eu ia estar preocupado em fazer conserva, em comer quentão, de qualquer coisa. Eu não tenho capacidade para esse grau de maldade. Graças a Deus que não tem, inclusive. Mas aquilo que estava lá não chegou lá ontem. O panetone que começa a chegar, começa a ser produzido em setembro. O mercado é muito esperto. Da mesma forma, a gente não aguarda Jesus, ou as pessoas não aguardavam Jesus, ou não tinham a coragem de pedir sinais e se preparar de maneira tão longa e às vezes demorada. Né? E essa preparação é exatamente aquilo que torna o coração pronto para receber. Nos textos de hoje, a gente está com o mesmo salmo a semana inteira, falando de restaura-nos, restaura-nos. E Deus restaura. A história de Acaz, que está contada em Isaías 7, é muito interessante, no primeiro livro de Isaías. E essa história, ela começa aqui, diz o Senhor ao rei, me pede um sinal. E o rei faz uma coisa que eu queria que todo mundo tivesse muito atento, que é a pior coisa também, que é o segundo assunto do Natal que eu queria falar, que acontece muito comumente. No Natal a gente é tomado de um espírito natalino e essa religiosidade falsa, que já faz parte da vida de muita gente ao longo do ano inteiro, ela fica ainda mais forte no Natal. Acaz responde, eu não vou fazer uma coisa dessa com o Senhor. Primeiro, seu Acaz, quem está dizendo, me pede um sinal, é o Senhor. Então, estou falando assim, Acaz, me pede um sinal. Aí, ele não fala assim, não, não vou pedir, ou não sei, ou teima. Ele faz pior do que isso. Ele finge uma piedade que realmente faz Isaías entrar no meio da conversa e falar, meu irmão, vou te falar então qual vai ser o sinal. Sabe, duro. Ele fala, não, eu não vou fazer, eu não vou abusar do Senhor, veja bem. Tão piedoso a caça. A gente faz a mesma coisa. O Senhor está falando, filho, me diz aí um negócio, fala comigo. Aí a gente ou é teimoso, ou é burro, ou é não sei, ou pior, né? O pior de todas as coisas. É falsamente religioso e piedoso. Muito cuidado. Há meses eu tenho falado aqui na mesa, né, para vocês, eu falei, guarda o coração. Que guardar o resto lá de fora é até menos importante. Guardar os porcos, guardar o que seja, é menos importante. Guarda o coração. Enganoso é o coração. O coração é uma droga, porque ele dá um jeito de fazer o que está com vontade. Ele procura um caminho. E aí você começa a fingir. Não tem como. Até porque se Deus quiser fazer alguma coisa muito legal na sua vida, Ele vai fazer exatamente como foi no caso de Acaz. Não tem nada a ver com você, filho. Eu prometi ao teu antepassado, Davi, que eu ia estabelecer uma dinastia, que as coisas iam andar. E nesse momento de Isaías, as coisas já estão todas degringoladas. O reino já está dividido. Israel já está indo para o buraco. Daqui a alguns anos vai ter o exílio. As coisas estão feias. E Deus fala, melhor antes de Deus fala, e por que, que o cara evita? Porque a gente morre de medo do que o Senhor pode dizer para a gente que vai fazer. Vai que eu peço um sinal e o Senhor faz um troço assim extraordinário que eu não espero e a gente morre de medo de que Deus se manifeste de maneira profunda. Acaz, você então vai ter um sinal. A Virgem vai conceber. Acaz. Você parou para pensar no que eu acabei de falar? A menina, a virgem, vai ter um filho. E não tente fazer raciocínio se foi a partenogênese, se foi. Acais, sou eu o Senhor que estou fazendo. Para para pensar nisso, Acais. E o nome dele vai ser Emmanuel. Deus conosco. É o nome mais legal. Esse é o nome de Jesus. Esse é o nome sobre todo o nome. Deus conosco. Por que Deus conosco? Deus conosco é o plano original que você vai encontrar no Jardim do Éden. Toda tarde o Senhor vinha caminhar com o homem. Ao cair do sol, ele vinha caminhar para perguntar como foi teu dia. Como é que estão as coisas? Viu isso? Aprendeu aquilo? Observou aquilo outro? Como é que foi? Foi isso? Foi mais aquilo? Deus conosco, Jesus já estava no jardim, caminhando. Ele que faz o barulho nas folhas. Ouvi o barulho de que vinhas e me escondi. Deus é Espírito. Espírito não faz barulho quando anda. Espírito não mata um animal e faz uma roupa. Espírito não entra numa conversa relacional aqui e mata um bicho, curte e faz uma roupa pro cara e fala: olha a bobagem que você fez. Esse mesmo Deus conosco vai estar caminhando e lutando com Jacó no Val do Jaboque. Esse mesmo Deus conosco vai andar com Daniel depois na fornalha. Esse mesmo Deus conosco que... Qual é teu nome? Não vou dizer, não está na hora ainda. Na plenitude dos tempos, esse Deus conosco ganhou um nome: Jesus, o Salvador. Jesus quer dizer Senhor salva, né? E é Yehoshua em hebraico, ou Josué, é o mesmo nome. A gente traduz como Josué, como Jesus, e Yehoshua, como se fala. Deus salva, Deus cura, Deus remenda. Salvar não é pegar você e levar, botar num barquinho e levar você embora. Salvar vem de soteria, né? Suturar, consertar, restaurar. Entendeu a conexão entre o Salmo, Senhor restaura-nos, e o nome de Jesus, Deus restaura. Vem Senhor e restaura-nos. E aí entra Jesus nessa história com o nome, e Deus faz isso. E como estando conosco, e ao estar conosco, ele transforma a nossa vida. E quem é? José. Eu hoje publiquei uma foto no meu Facebook, se alguém quiser dar uma olhada, né? De um artista lá do órgão, e que simboliza assim como é que seria José e Maria hoje indo para ter um bebê. É um olhar de quem está passando de carro numa chuva, num posto de gasolina, um cara com a, o José, né? Nos Estados Unidos, José já sabe que é mexicano, né? Aquela cara de carpinteiro mexicano que está ali no meio dos Estados Unidos, falando no telefone público, está cheio de simbolismo no desenho. E uma menina, não mais, entre a Giovanna e a Helena, grávida, sentada num cavalinho daqueles de botar moeda, sabe? Com uma estrela de posto de gasolina em cima, né? E aí você passa de carro e a figura é exatamente de quem passasse de carro olhando. Quanto julgamento você teria? Um cara mais velho com uma menina grávida num posto de gasolina de noite, a menina está quase parindo. O que é passar na sua cabeça? Todos os preconceitos e toda... Olha que absurdo! De pedofilia a essa banda dessa gente pobre. Pobre é um horror, né? Olha só, pobre o que faz? Olha, isso é hora de noite. Atrás tem um motel lá escrito, não tem vagas. Né? E ele ligando pro tio dele no telefone, pedindo, onde é que eu consigo uma coisa? Tem que minha mulher tá passando mal aqui, tem que fazer não sei o quê, papá. Essa gente não procura. Como é que a gente olharia essa cena? Como é que a gente comentaria no nosso carro? Dentro do nosso carrão, a gente passando. Olha só, essa gente não tem, não se emenda. Era essa gente que não se emenda, uma menina de uma gravidez adolescente, absolutamente não planejada. Uma adolescente numa gravidez não planejada, casada com um cara mais velho, que tem que sair lá da cidadezinha no interior dele para ir para para uma outra cidade para fazer um negócio que o governo mandou. E ele vai lá, aí não tem lugar, e o cara não tem grana, e o cara é enrolado. E aí todo mundo fala mal, essa menina tá grávida, não é desse cara. Você imagina o furdúncio na favela? Deus conosco veio assim. Cuidado com os nossos conceitos e preconceitos, como Deus age. A gente é muito preconceituoso, demais da conta. Demais da conta. Deus nos surpreende porque Ele não vem como a gente acha que Ele deveria vir. Com tudo certinho, com tudo arrumadinho, com tudo seguindo as normas, com tudo dentro do esperado, com a moça tendo casado direitinho, lá em Jerusalém, lá na capital, uma família direita, tudo bem estruturado, uma casa bacana. E detalhe, esses dois eram de Nazaré. Vocês lembram alguma característica de Nazaré? E como é que a gente sabia que alguém era de Nazaré? Sotaque. O sotaque de Nazaré era forte. Provavelmente falava desse jeito, Jesus. Jesus falava assim, raça de víboras. Aí todo preconceito sulista. Como é que vai vir alguma coisa boa do Piauí? Porque do Piauí não dá para vir nada, nem litoral tem aquele lugar. Eu não tenho dúvida, se Jesus fosse nascer hoje, nascia no Piauí. Ou no Acre. Alguma coisa por aí, mas com sotaque daquele assim que é para fazer doer no ouvido. Deus é particularmente preocupado com detalhe. Deus sabe fazer o trabalho dele. No meio disso, brilhou a luz. Quem foi chamado para ver? Os pastores. Foram os únicos capazes de reconhecer a ralé da ralé da ralé da ralé da sociedade judaica. E depois, quem que vem reconhecer? 3 anos depois, magos, astrólogos do Oriente. Gentios. Olha, tudo errado. Nada mais fora do judaísmo do que tudo isso que eu acabei de falar. Contem essa história para as crianças, mas contem direito. Cuidado com esse Jesus branco, bonitinho, num bercinho, lindo, maravilhoso, num presépio bacana, altamente europeu, limpo, imaculado. Com tudo certinho, com um pai e uma mãe muito honrados, em que todo mundo olha com muito... Ai, que cena bucólica do campo com vaquinhas e um burrinho e uma ovelha, que coisa linda. É muito mais parecido com nascer no Capril. É lá em cima que Jesus nasceu. Naquele coxo que ele foi colocado. E só vai receber bem isso quem não quiser fingir uma religiosidade que não vai te levar a coisíssima nenhuma. Porque se tem uma coisa que Jesus sempre detestou, foi essa hipocrisia religiosa. Que faz a gente ser bom mocismo da gente idiota que não leva a gente a lugar nenhum. Para lembrar de a casa. Que essa semana a gente possa se preparar para o Natal caminhando com Joselito e Maria. Entendeu? Que a gente caminhe com um imigrante sírio ou um haitiano ou um nordestino desempregado ou alguém que venha lutando e que consegue tão pouco. E que a gente não engane, primeiro de tudo, a nós mesmos, nem aos nossos amigos, e não tente, não ouse tentar enganar Deus. Não ouse isso. É loucura. É melhor falar direto. E se Ele te falar, me pede um sinal, pode falar comigo. Fala com Ele. E não tenha medo do absurdo e do extraordinário que Deus faz. Porque Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E isso nos surpreende muitíssimo. Tá bom? Então, contem a história para as crianças, contem histórias uns para os outros. Lembrem da história durante a semana. E não pensem que Deus vem do jeito que você acha que Ele vem. Ele vem como Ele quer. Tá bom? Amém.